Conheça os serviços de Brena Cabeleireira e Pablo Barbearia. Trabalhamos com barbas, cortes masculino, feminino e infantil. E químicas em geral. Trabalhamos também com depilação e sobrancelhas. E temos também manicure. Venha conferir. O Salão Brena Cabeleireira fica localizado na Avenida Tito Ferreira Gomes, em frente à Andressa Construções. Agende já o seu horário. Telefone para contato, WhatsApp 16 988 22 82 42 ou 16 992 32 6540. Será um prazer atender você. Conheça os serviços de Brena Cabeleireira e Pablo Barbearia. Trabalhamos com barbas, cortes masculino, feminino e infantil. E químicas em geral. Trabalhamos também com depilação e sobrancelhas. E temos também manicure. Venha conferir. O Salão Brena Cabeleireira fica localizado na Avenida Tito Ferreira Gomes, em frente à Andressa Construções. Agende já o seu horário. Telefone para contato, WhatsApp 16 988 22 82 42 ou 16 992 32 6540. Será um prazer atender você.